Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, certo? Errado. Em caso de agressão contra a mulher, o problema é familiar, mas também é social. E é dever do Ministério Público de Minas Gerais combater esse tipo de violência. O MP atua desde a proteção da mulher em situação de violência até a punição do agressor. Mas você precisa denunciar. Ligue 180. A denúncia é anônima. Queremos viver livres da violência. Ministério Público de Minas Gerais. Você já ouviu falar em violência de gênero? É a violência contra a mulher praticada pelo fato da vítima ser uma mulher. Esse tipo de agressão, mesmo quando acontece em outro lar, não é só um problema da família. É um problema de saúde pública. Você pode denunciar se souber de uma vizinha sofrendo agressões físicas ou psicológicas. A denúncia é anônima. Ligue 180. Queremos viver livres da violência. Ministério Público de Minas Gerais. No mundo, 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência no decorrer da vida. No Brasil, são registrados cerca de 50 mil casos de estupro por ano. Em Minas Gerais, 433 mulheres foram mortas em 2017 em razão da violência doméstica. E na sua casa? Na sua casa, você faz as estatísticas. Em caso de agressão, denuncie. Ligue 180. Queremos viver livres da violência. Ministério Público de Minas Gerais. É um problema de saúde pública.